Eita, minha bichinha, mais uma vez. Essa vai tocar nos bares de todo o Brasil e do mundo. Bora, avião. De bar em bar, sempre show. De mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. Oito caixa, bora, Riquelme. Vai. Caixa de cerveja, menino. Bebendo cachaça, tomando cerveja. De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. Foi assim que eu te conheci. Mas com inovação, Riquel, risca, risca, para. Olha que foi no risca-faca que eu te conheci. Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Foi no risca-faca que eu te conheci. Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Maravilha, vai! Suigão, vai, bora, bora, olha que é de barimba. De mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. De barimba, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. Foi assim que eu te conheci. Bora, Riquel, depois, vai. Eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Foi onde? Olha que foi no risca-faca. Eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Bora, Riquelme. Sucesso. E vem aí o forró do risca-faca, hein? Eu acho que é do domingo, hein? Se liga, se liga. E aí, CD?